chefe Chico vai cozinhar. As chiquititas vão me ajudar. Você é o giló, você é o cachofra, e as berinjelas e outras coisas. Alguma torta vamos assar, e as chiquititas vão aprovar. Você é o merengue, você é o chocolate, quebrem os ovos, vocês batem. Uma banana, chita de patim, põe uma maçã. Ico, ico, ico, melhora Chico. O chefe Chico já cozinhou, de seus manjares nada ficou. Não tem giló, não tem o cachofra, nem berinjelas e outras coisas. A nossa festa da cozinha, pra ver se dança a chiquitita. Chique, chique, chique, põe uma banana, chita, tati, põe uma maçã. Ico, ico, ico, melhor é Chico. Chique, chique, chique, põe uma banana, chita, tati, põe uma maçã. Ico, ico, ico.